Papa Kilo Índia, táxi autorizado, é ponte para ingresso, pista 197. Lima Zulu, Golf Ace. Ok, Whisky Kilo Zulu para Valência, um no meu pé, Ace, copia? Ok, Whisky Kilo Zulu, está autorizado para Valença, 1 no meu pé, pela linha do litoral. Decola da cabeceira 17, com curva à direita para o corredor axé, o transponder é o padrão 0162, o controle opera em 120.8, contexto. Estabilizado o localizador, visual com campo, tá? 3216. Tá 3216, chama a torre 118, 95. 395, obrigado. 3804, desce para 2000, autorizado ILS Mitre. 2000 via, autorizado ILS, toque estabilizado para 3804. Webjet 5728, chama agora Recife, no 2545, 5728. 2545, Web Salvador, bom dia, tá 3216, baixar travado, passando em Jacer, visual com campo. Tá 3216, bom dia, avistado, pouso autorizado, 90 graus, 18 nós. Pouso autorizado na 10, tá 3216. Baixa na 63213, é quadro 13, 1208, bagagem. 208, grato, até a próxima. prossiga. Estamos sem contato com o centro de todas as frequências. Estamos a vida da pessoa famosa. 290, quero enviar o dinheiro. Controle, Salvador, quando 25? Salvador, boa, Xané 6203, cruzando 2000, Gael. O 6213, sobe 360, mantenha saída. 360, saída. O 4076, controle. Na via chegada a maré para 2000 pés com 613. Para 3000 pés com 1013, a sendo identificado. Controle, roda 25. 525, prossiga. Decolado, preciso da rua. Sente. Estabilizado, até 3804. Torre agora, 118, 95, 3804. 3895, obrigado. 216 no solo 115, livre à direita, chame solo no 21, decimal 9. 209. Tomando bom dia, tá 3804. Tá 3804, continue a aproximação, a Vasco está livre. Aguarda, está livre na 3804. 3804, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 179, cheque trem. Já travou, livre na 10, na 3804. 3804, confirme, baixado travado? Afirmativo, baixado e travado, tá 3804. 25, chama agora Recife, 260. Recife, 1260. 754, autorizado ILS 1013. Autorizado ILS 1013-754. Apenas confirmando, Alfa Juliette, portão 2, ok? Alfa Juliette 2. Solo 08, livre direita, chame solo 21, decimal 9. Direita, 219, tá 3. 804. Inicialmente no 160, decola da cabeceira 10, com curva a direita, subida da Euleda e após direto para Ilhéus, o transponder é 5135 e o controle em 120, decimal 8, cotejo. Azul 4463 no solo, perdão, correto o cotejamento, chama para o acionamento. Agora está 3804, lembrou. Bom dia, o TAN 3804, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 01. Bom dia, Alfa e Juliette 01, né, 3804. Bravo, Kilo Índio, autorizado a ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto. Quem chamou a torre, escuto baixo, intensidade muito baixa. Estilo Zulu, reporte para ataque. Chama Recife agora, 1251, não perro 3325, 6213. 351, 3325, 6213. Sorry, I can't understand. Could you repeat? Okay, Roger, I'll have to wait about 10 minutes more, okay, to get your clearance. Autorizado decolar a pista 17 vento, 090 graus, 099. Lima Papá, Mike com 0144, reposta na vertical de para TGR, o Lima Papá Mike. Olá, 754, interceptando o localizador. Completa final, torre 118-95 no 754. 18-95, certo. Torre Salvador, gol 754. Na 754, continua a aproximação, cheque trem da Nova Estado. E continua a aproximação, 754. Bravo Kilo Índia, decolado aos 22. Chame controle no 20.8. Espera agora pro controle 120.8, Bravo Kilo Índia. Bom dia, 941, desce para 3 mil pés, 1012 na via chegada maré. Maré, 90 com 15 mais. Controle de Salvador, o Papatango Bravo, aqui no Índia, decolada 17, saída da El. Qual foi o transponder autorizado pelo tráfego? 0117, Bravo Kilo Índia. Piado, Bravo Kilo Índia. Voa da El, sobe 040. Da El, 040, Bravo Kilo Índia. 4, já avistado. Livre pouso não, pista 10, vento 090 graus, 179. 754, livre pouso na 190. Lima Papá Mike chamado para vertical do Mundo Plaza. 2 minutos, senhor. 2 minutos? Firmativo, 02. Copiado. Autorizado, azul 4463, chama para o táxi, o altímetro 1013. Autorizado, azul 4463. Tem uma Papa Mike visual com mundo plasma. 219. Direito 219754. Preciso decolar de Lima Papa Mike. Avisado Melier, sinal de 8 milhas, 4076. 4076 completa, chama a torre 118.95. 118.95, boa tarde. Boa tarde. Olá, Salvador, muito boa tarde, bom 74 de Bronx. Bruno 754, siga na Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para o 08, no 754. Avisado LS, final de 6 meses. 4076, check trem, continue a aproximação, ainda não avistado. 4076. Livre pouso, pistão no zero, vento 0, 90 graus, no menos. Livre pouso, pistão no zero, 4076. 4076, confirmando, baixado travado? No momento, baixo travado. Está livre o táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro 1012 agora, quando pronto chega a torre 1895. Está livre o táxi via Alfa, pode chegar no 4076 no solo 30, livre direito, chame só 21.9. 219, obrigado. O 4463, autorizado a NIAID e colapso estão no zero, vento 090 graus, 199. Bom dia, táxi na Alfa e Juliette para o portão 09. Passando de Alfa, ingresso na Juliette para o portão 09, 4463. Triple Charlie, Delta Echo, Salvador Ground. Could you please confirm the runway you're going to use? Dado meu segmento para o voo no 941. 2 mil pés autorizado, com ajuste 1012. O 941. Ok. Zulu 2-1, up to Bravo, Golf, Charlie, and after you follow in accordance to your flight plan route. Take off runway 10, with right turn to Arbo, departure, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, departure, and Elefa, transition. Echo, Lima, Echo, Fox, Alpha, transition. Transponder 5166, and departure control frequency 120.8. Read back, please. Charlie Delta Echo, your readback is correct. Could you please confirm how many people on board? Roger, Porto Alegre and 8 on board. So call tower 118.95 to start up engines. Salvador, muito boa tarde. Seu passarelo 2230. Boa tarde, 2230, acione identificação, desce para 2 mil pés na via chegada a mão. 2 mil pés na chegada a mão. ILS 941. Correio 11895, 941. 95, até daqui a pouco. Tipo Charlie Delta Echo. Report on hold point. 463, decolou na Dial, passa 1800 pés. Mantenha a saída da Dial, sobe no 604463. 60 Dial, 4463. Tipo Charlie Delta Echo, approved taxi to holding point runway 10. Via runway 17, taxiway Quebec, Mike Lima, in April 1. After that, report on hold point and call tower. Salvador, bom dia, Gol 941, final, baixado, travado, visual. Gol 941, livre pouso na pista 10, vento 090 graus, 1 menos. Check trem. Baixou e travou, livre pouso, 941. Prossiga, Mike. Copiado, reporta na vertical do destino. O Lima Papa Mãe. Destino é a Serra Novembro Mãe, confere. Estimativo 7. Pela Shell, Lima Papa Mike. Bravo, Kilo Índia, informa estimado de voo. 241 no solo, 37, livre direito, chame solo nos 2 anos de soma. Muito boa tarde, o TRAN 3605 para Congonhas com nível de 380. O TRAN 3605 para Congonhas, aguarda um instantinho para cópia. Tenha saída prevista, por gentileza? Dael Leda Bridge, a subida. Dael Leda Bridge, obrigado. Voo 941, boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 612. Pude compreender, é o Rumba 20, é isso? 090 Fortaleza? Sim, ok, Rumba 20, autorizado para Fortaleza, nível de voo 090 pela Whisky Uno. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida lotar. Transponder é o 5125. O controle em 120 despa 8. Quanto é isso? Rumba 20, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Informa que está com forte chiado na transmissão, ok? Afirmativo, já está pronto o acionamento. Livre acionamento, chame para o táxi. Rumba 20. Está para o táxi. Salvador, papapapá, Lima Papamike. Lima Papamike, prossigo. Lima Papamike, decolado do Mundo Plaza, no través do Parque do Açú, prosseguindo para a Serra 90, Mike Eco. Felicito o cruzamento do campo. Boa, Papa Mike. Mantenha presente pro reporte no farol de Itapuã. Portará no farol de Itapuã, no Lima, Papa Mike. Ouvem para a torre? Whisky Kilo Zulu, chame quando pronto. Tá 3605, na escuta pra copa. Tá 3605, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 380, pela Afra Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto Trive. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5164, controle em 120, décima 8, contexto. O da 3605, levando a pista 10, com curva à direita no perfil da El. Após a pressão da El,